que rap me expressa nos tracks, estilo relax. Que contesta, me diz, não foi largado uma band. Artista independente, misturo jazz com repente, me sigenando minha gente raiz. Alguns já se acham frutos, só quero plantar sementes. Maduro, lentamente desfruto. No futuro, se dias forem de glórias, vitórias pro meu país. E sendo dias mais duros, assina minha promissória. E não importa, não ser mais gostosa da festa. Engole a rima, devora e me diz que eu sou indigesta. Porque eu incito protesto, espalha aí que eu não presto. Sendo debate, processo, sejamos dialéticos. Sonetos obsoletos, vivem com medo do medo. Segredos e pesadelos pelos que ainda virão. Fama ainda é sinal de ostentação. E quem não se vende, cuidado, é traição. Jogo sujo, imagina, já me arrastaram pra lama. Mas eu não traio um amigo por 2 minutos e meio de fama. Tem trama que dessa vez nem vai rolar. Não, não vai rolar. Se ver copos caindo no chão, faz como Martin Luther King. Quero revolução. Se eu não tentar, mas vai se entregar. Aqui tem reação, aqui tem reação, aqui tem reação. Segura. E cada dia é uma guerra. Conservo sangue no olho, preservo. Rifle espera a terra. O trigo e o joio. Entende o time do jogo. Aqui não tem amizade, malandro. Aqui não tem amizade. Corta a fatia do bolo. Enquanto isso, pro povo só sobra pão e circo. Só cobra no recinto. Polícia passando rodo. Palma para os políticos. Povo faminto. Estado crítico. Sucesso tá na Globo. Bibi, seus caciques. Diamantes de Moçambique. Só torna meu calibre mais grosso. E acorda no pescoço. Deixa que eu mesma me informo. Se sobram destroços. Alguém da bairro, eu osso. Abutres querem carcaças. As luzes estão apagadas. É hora da largada. O tiro é um grito de socorro. Que nada. Quem tem medo sempre tem mais armas. Bem-vindo ao mundo dos escrotos. Todos querem fama. Todos querem grana. E eles sempre vão negar. Segura, segura. É o rap do Rio. Faz como Tyson em um ringue. Eu não disse. Se ver copos caindo no chão, faz como Martin Luther King. Quero revolução. Se não tentar, mas vai se entregar. Aqui tem reação, aqui tem reação, aqui tem reação. Antiguidade ainda é posto. E vê se não dê desgosto. Siga o proceder sem vício. A vida é difícil. Não é fácil, quem subiu veio de baixo. Desisti por quê? Fala pra eles como é que faz, Cidinho. Faz como Tyson em um ringue. Eu não desisto, irmão, né? Se eu ver copos caindo no chão.